obrigada por você estar aqui. Você é bênção na minha vida. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Senhor a atender. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocar em as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com teu coração na presença do Senhor. O crente, quando ele chora, tá aqui, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente.